precisamente saber que havia entraves, pelo que me apercebi. Havia entraves a isto, ou havia bloqueios, ou entardecimento de planos, e era bom, deixo aqui, porque isto faz parte do partido que eu defendi, estou aqui, embora o nosso partido seja todo bom e velho, a força agrária que se defende. Porque o que eu aqui ouvi hoje é realmente de uma gravidade que tem que ser analisada. Sr. Presidente, eu acredito que o senhor, acima de tudo, esteja a par das situações para trazer aqui, e acho e desafio, porque é tudo bom para o nosso Conselho, que as pessoas se tratem quando estamos e que demonstrem o que é que se passou. Porque, Sr. Presidente, isto além de serem grandes notícias, e os parabéns, porque o dinheiro vai e as obras acontecem, faz-nos falta realmente empresas e pessoas, mas isso também não é tudo, não depende só da Câmara, depende de todos os fatores. Agora, realmente, é isto. Ao mesmo tempo, fico colega, fico triste. Por outro lado, e acho que as pessoas devem efetivamente vir a Torreira e defender, que estamos numa altura de campanha, já abriu, e que as pessoas têm que realmente mostrar o que é que se passa ou que se deixa de passar. E como faz parte do meu partido, isto entretém e entristece.